Mateus capítulo 15, vamos ler o versículo 1, 2 e 3. Mateus 15, versículo 1, 2 e 3. Então chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem pão. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: por que transgrides vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Amém. Amém. Queridos, esses escribas e fariseus eram homens de elite, eram homens que tinham ali uma formação especial. O texto fala que eles eram de Jerusalém. Jerusalém era o centro do conhecimento religioso, era o centro do conhecimento no tempo de Jesus em relação a Deus. Se alguém quisesse procurar Deus, ele teria que ir para Jerusalém, segundo a tradição apresentada. Se ele quisesse buscar algo de Deus, ele teria que procurar alguns desses conhecedores. E esses escribas eram de Jerusalém. Eles não eram do interior, eles eram da capital. Mas é interessante que nesse momento eles foram até os pés de Jesus. Olha, irmão, se o texto parasse por aqui, a gente talvez pudesse enumerar esses escribas e fariseus como tantos que jogaram-se aos pés de Jesus buscando arrependimento, buscando cura, buscando transformação, pessoas que choraram aos pés de Jesus, pessoas que agoniadas pediram ajuda ao Senhor e sempre receberam de Jesus uma palavra de amor, de carinho, de orientação, de cuidado, vidas transformadas. Mas esses homens que chegaram até Jesus, eles representam um tipo muito perigoso, que é aquele que sempre tem o que falar. Você já viu? Tem gente que, se o culto não passa por ele, se a música não passa por ele, se a prática ali no espaço de culto não está envolvido, ele sempre tem alguma coisa para falar, ele sempre tem uma última palavra. E esses homens, quando chegaram aos pés de Jesus, eles poderiam ter jogado isso tudo fora para ouvir de Jesus. Esses camaradas foram aos pés de Jesus não para receber, mas como quem tinha algo para dar para Jesus. Eles foram dar um palpite naquilo que Jesus estava fazendo, naquilo que Jesus estava agindo. Eles chegaram até Jesus e falaram, né, vamos dizer assim, com muita arrogância. Primeiro, numa pergunta que eles não esperavam nem resposta, porque logo em seguida eles já estavam fazendo análise. Perguntaram: ora, por que os seus discípulos transgridem as tradições dos anciãos? Por que é que os seus discípulos transgridem as tradições dos anciãos? Não estamos aqui, de forma nenhuma, analisando se lavar a mão antes de comer está certo ou está errado. É claro que está certo, né, irmão? Faz bem lavar a mão, faz bem. Nós não estamos, de forma nenhuma, anulando a necessidade de higiene, não é isso. Mas também não era esse o foco daqueles que acusavam Jesus, porque eles estavam um pouco se lixando, eles estavam querendo guardar a tradição. E Jesus então confronta aqueles ali, falando assim: olha, o negócio está invertido na mente de vocês. Como assim guardam a tradição? Como assim? E Jesus retorna àqueles homens uma pergunta, retorna para eles uma pergunta que diz assim, no versículo 3: ele, porém, respondendo, disse: por que transgride vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? É como se Jesus colocasse numa balança. De um lado ele colocou a tradição, do outro lado o mandamento de Deus, e falou: olha aí, vocês estão me acusando de transgredir tradições herdadas dos anciãos. Eu agora apresento que vocês estão transgredindo o mandamento de Deus. Vamos agora fazer uma análise. Foi isso mais ou menos que Jesus apresentou. Querido, nós pensamos em tradições ou regras que nos são estabelecidas. E é interessante como pessoas morrem, vivem a sua vida presos em tradições e regras. E toda tradição, ou até toda regra, vamos dizer assim, ela é sempre atrativa para que alguém tente burlá-la. É interessante que alguém só pensa em passar por fora e escapar de uma determinada regra quando aquela regra fica mais clara ainda. Talvez, né, Obed, se tem uma placa ali dizendo não estacione, o camarada fica talvez mais tentado até em aproveitar. Opa, tem um lugar livre ali, eu vou parar aqui. E ele quer transgredir aquela regra, aquela relação ali. Viver regras e tradições simplesmente nos produzem muitas vezes um encaminhamento para transgredir aquelas regras, aquelas questões que são colocadas, porque muitas delas não nos fazem sentido. Não nos fazem sentido. Quando a gente pensa em tradições, e algumas delas o irmão talvez tenha na sua família, determinadas tradições, a gente come tal comida e todo mundo, olha, tem que comer tal comida no domingo. Ou então, a gente costuma sempre fazer de tal forma. É o clássico, alguns devem viver isso ou já viveram, quando, por exemplo, um casal se une aí com brincadeira, é óbvio a questão, vai lá e fala assim: poxa, a mamãe fazia o arroz diferente, né? A mamãe fazia o ensopado diferente. Ou então a jovem fala para o rapaz também alguma coisa nesse sentido, lembrando das tradições daquilo que trazia de casa. Mas normalmente as tradições que nós vivemos, elas não fazem muito sentido. Quando os discípulos de Jesus, eles não cumpriam aquela tradição dos anciãos, eles não lavavam ali as mãos, não eram porque eram pessoas que não tinham higiene, mas simplesmente porque aquela tradição naquele contexto não fazia sentido nenhum. Eles estavam aos pés de Jesus, eles estavam com o Mestre, eles podiam aprender do Mestre profundezas de Deus, como ficar na superfície. Como ficar em tradições e regras que eram muito mais de conduta, eram muito mais de práticas religiosas do que realmente de busca a Deus. No nosso tempo, hoje, e muitas vezes, nós temos às vezes nos preocupado com as tradições. Eu gosto da música assim, eu gosto da palavra de tal jeito, eu gosto do culto assim, eu gosto dessa forma, eu gosto daquela outra forma. Irmão, nós precisamos entender que até hoje e para sempre, amém, o Senhor está no seu trono e Ele governa. Até hoje e para sempre, Ele nunca se moveu do trono dEle. E até hoje, para sempre, amém, a vontade dEle vai ser exercida. E às vezes nós ficamos presos e nas nossas questões e falamos: ah, está errado. E Jesus presente, Jesus ali instruindo, e aqueles questionando: Jesus, você está errado, você está indo por um caminho errado, porque você deveria guardar esse, e essa e aquela tradição. Na verdade, o Senhor Deus traz sobre nós princípios e mandamentos, que são princípios e mandamentos de vida. Quando Jesus retorna aqueles homens que questionavam a posição dele com uma outra pergunta, fala: olha, vocês é que têm transgredido aquilo que Deus tem estabelecido, aquilo que Deus tem criado, aquilo que Deus tem produzido como mandamento, como princípio, vocês têm transgredido. Porque a tradição fala de forma de vida. A tradição fala da forma como nós levamos a nossa vida. E nós, muitas vezes, transgredimos o mandamento de Deus com a nossa forma de viver. Nós precisamos, a cada dia, em cada momento, identificar quais são aquelas questões que nos cercam e que nos prendem e que nos encadeiam ou que nos tornam cativos a situações humanas, terrenas, a situações carnais e não nos deixam experimentar plenamente os mandamentos de Deus sobre a nossa vida. Os princípios e mandamentos do Senhor são doces, são maravilhosos. Agora, experimentar as regras e tradições que o povo tinha criado, que os especialistas da lei, os escribas, fariseus, tinham criado. Era um fardo terrível. Quando Jesus chegava anunciando o reino dos céus como um reino de vida, como um reino de transformação, aquele povo se maravilhava. Aquele povo ouvia as palavras de Jesus e se maravilhava, reconhecendo que aquela palavra era diferente, que ela trazia vida, que ela trazia algo mais do que simplesmente uma regra de vida, no sentido de faz isso cedo, faz isso de tarde, faz isso à noite, cumpre isso, cumpre aquilo outro. Até mesmo quando Jesus foi questionado sobre a lei, ele falou: olha, eu não vim descumprir a lei, eu vim cumprir toda a lei. E cumpriu, irmão. Eu vim cumprir toda a lei. Mas porque para Jesus, a lei de Deus não é um peso. A lei de Deus não é um peso. A lei de Deus é, na verdade, uma alegria. Nós devemos entender que para esses homens que se colocaram aos pés de Jesus, cumprir os mandamentos de Deus era um peso. Do outro lado, Jesus entendia que cumprir os mandamentos de Deus era, na verdade, libertação, era transformação. Nós precisamos ter nos mandamentos e princípios de Deus a nossa alegria, a nossa firmeza, a nossa força. Nós nos alegramos, nós nos contentamos, nós nos realizamos, é dentro dos mandamentos do Senhor. É dentro daquilo que o Senhor tem estabelecido. Quando Paulo anuncia que todas as coisas nos são lícitas, mas que nem todas elas nos convêm, e que fala que nós não podemos nos deixar ser levados por nenhuma delas, ele anuncia, na verdade, que não é necessário, termos tradições ou muitos sistemas de regras que nos prendam, que nos tentem encaminhar por um caminho. Basta que o nosso coração esteja cheio dos mandamentos do Senhor. Se o nosso coração está cheio dos mandamentos do Senhor, se a nossa vida transborda os mandamentos do Senhor, nós nos surpreendemos quando as coisas ao nosso redor tentam nos desviar. E nós olhamos e falamos: não é possível. Como é que as pessoas não percebem? Como que ninguém percebe que isso é um laço? Como não se percebe que isso é destruição? Nós podemos ser assim, podemos estar sensíveis o suficiente para observar que as coisas ao nosso redor podem estar sendo construídas como laço à nossa vida. Mas nós perceberemos isso quando deixarmos os mandamentos do Senhor nos ser o guia, ou ser, formar o guia da nossa vida. Mandamento do Senhor como cerne da nossa vida. Lá no livro de 1 Pedro, lá em 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 18. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18. O apóstolo, muitos anos depois dessa situação que lemos, ele anuncia que nós podemos ser resgatados daquelas tradições, das vãs maneiras que herdamos. Nós podemos ser resgatados de algum jeito. Porque aqueles homens que se apresentaram a Jesus, eles tinham ali arraigado dentro deles aquela tradição, aqueles princípios humanos, mas estavam muito longe da vontade de Deus. Alguns versículos depois daqueles que lemos, do capítulo 15 de Mateus, Jesus chega a falar assim: olha, é de vocês que o profeta antigo falou, quando disse que existiria um povo que com a boca anunciaria, com a boca proclamaria, mas com o coração estaria longe. Mas nós podemos ser resgatados dessa condição a cada dia. E Pedro diz assim: sabendo que não foi com coisa corruptível como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Aleluias! Pelo sangue de Jesus, pelo sangue de Jesus é que nós fomos resgatados. Toda a tradição, tudo aquilo que é falso em nossas vidas, cai pela presença do Senhor em nós. O cumprimento final do mandamento do Senhor é, na verdade, a manifestação de Jesus. De tudo aquilo que Deus trouxe ao mundo como revelação, Jesus é a maior revelação. Não tem profecia, não tem nenhuma anunciação, não tem nenhum tipo de situação bíblica que se compare à manifestação de Jesus, a maior revelação que o homem já pôde ter. Não tem nada que se compare. Jesus Cristo como Salvador do mundo, como Salvador nosso, é a revelação dos céus para quebrar definitivamente com toda a tradição, com toda a cadeia que possa prender e que possa produzir destruição. Aqueles homens que se achegaram aos pés de Jesus, eles sequer estavam preocupados com isso. No versículo 13, em Mateus capítulo 15, mais uma vez, no versículo 13, Jesus fala então que toda planta que o Pai Celestial não plantou será arrancada. Tudo aquilo que não vem de Deus, tudo aquilo que não está firmado na palavra de Deus, tudo aquilo que não está firmado na direção que o Senhor tem estabelecido, nós devemos apresentar a Deus para que Ele mesmo arranque, para que Ele mesmo puxe, retire. Essa semana conversava com uma irmã no gabinete, conversava com ela sobre diversas questões, e uma das situações que nós comentamos foi que às vezes tem questões dentro da gente que parece até, e os irmãos aqui conhecem bem aquele capim que a pessoa chama de tiririca, né? Não é igual o nome do deputado, né? Aquele capim que você puxa, ele solta facinho, não precisa fazer muita força não, você puxa ali, ele puff, solta aquelas folhinhas na mão, só que normalmente fica na terra a raiz dele, igual uma batatinha ali enterrada na terra, e não passa muito tempo, ele brota de novo. E aí, por mais que você tente limpar aquele espaço, se a limpeza for superficial, capinando, arrancando, não é suficiente, porque de novo aquilo vem e brota. Para a limpeza ser total, é preciso ali escavar, fofar a terra, tirar, arrancar aquela batatinha que estava ali, tirar aquilo ali, para que ele não volte a brotar. Na nossa vida, no nosso coração, tem muita coisa que foi plantada tão funda, que às vezes a gente se esforça em tirar. Nós nos esforçamos, amém? Nós buscamos ao Senhor. Nós estamos aqui nessa noite fria, querido. Muitos nem isso fizeram. Nós estamos aqui porque nós amamos o nosso Deus. Aleluia. Não que os irmãos que não puderam vir não amam. Também não estou falando isso, mas talvez eles não venceram uma etapa nessa noite. Um termômetro um pouco mais baixo. Talvez alguns não venceram, não é falta de amor também, mas nós temos que pensar que nós temos buscado ao Senhor, temos orado, temos entoado cântico, Querido, eu tenho certeza que não passou essa semana sem que você ouvisse um louvor, sem que você cantasse um cântico ao seu Deus, sem que você apresentasse oração a Ele, sem que você apresentasse o seu dia a Ele. Você tem buscado, querido. Mas tem coisa que na nossa vida parece um pouco essa plantinha. A gente puxa e naquele primeiro momento arranca. E a gente faz festa. Mas ela brota de novo. Mas o Senhor Jesus promete que tudo aquilo que nos afasta do verdadeiro mandato de Deus, que nos afasta dos princípios da promessa, porque os mandamentos de Deus são princípios da promessa. Se nós aguardamos nas promessas do céu, amém? Você aguarda as promessas do céu, querido, amém? Eu aguardo, querido, todo dia. Todo dia eu acordo e falo assim, puxa vida, Jesus não voltou. Né? Jesus podia ter voltado de madrugada, não voltou. Você acordou de manhã, está tudo bem. Você está em pé andando, acordou, tem que escovar os dentes e trabalhar, porque Jesus não voltou. Ainda tem um tempinho para você pregar. Porque Jesus sempre prorroga, é para você pregar um pouco mais, amém? Esse é o princípio. Ele dá mais um dia para o mundo se arrepender. Porque ele está voltando, irmão. Cada vez está mais perto. Cada vez está mais perto. Jesus vem, amém? Amém. Jesus vem. Mas nós, às vezes, levamos o nosso dia, acordamos e nem nos percebemos daquilo que, às vezes, está brotando de novo em nossas vidas. E eu sei que você apresentou ao Senhor louvores, gratidão a Ele nesse tempo. Mas eu quero conclamar o seu coração, aclamar a Deus. Mexe na terra do meu coração. Mexe na terra do meu coração, Senhor. Retira isso que pode ser tradição, que pode ser a coisa do meu coração, que pode ser coisa do pecado em mim, que ainda me prende a ir ao contrário dos mandamentos e princípios da promessa sobre nós. Nós precisamos fazer essa oração. Senhor, transforma. Toda planta que meu Pai Celestial não plantou, ela é arrancada pelas mãos de Deus. Porque se esperamos nos princípios que a promessa do Senhor tem, que são mandamentos, mandamento é algo que acontece, porque é mandato, é algo que é definitivo, não é algo que ainda vai ser processado, é algo que já foi estabelecido. São os princípios de Deus sobre as nossas vidas. Aqueles homens não entendiam nada, irmãos. Eles se colocaram aos pés de Jesus com arrogância. Eles se colocaram aos pés de Jesus achando assim, agora eu vou convencer Jesus que eu estou certo e que ele está errado. Eu não sei, mas talvez a gente faça isso de vez em quando. Em muitas situações da nossa vida, nós queremos tentar convencer a Deus que nós estamos certos e que Ele está errado. Senhor, mas eu fiz isso, por isso, por aquilo. Se eu não tivesse feito dessa forma, iria acontecer assim, assim, assim, assim. Senhor, tu sabe como é que eu sou, tu sabe que eu sou esquentado. Senhor, tu sabe como é que eu sou, sabe que eu sou tímido. Tem desculpa para os dois lados, irmão. Você sabe como é que eu sou, Senhor, sabe como é que eu sou muito fechado, sabe que eu sou muito expansivo. E aí você quer apresentar a Deus, explicar a Ele e dizer as razões de por que você está certo e Ele está errado. Mas, Senhor, nós clamamos nessa noite. Arranca toda planta que não foi plantada por Ti em nossas vidas. Porque nós queremos acertar os mandamentos do Senhor. Nós não queremos viver transgredindo os mandamentos do Senhor pela nossa tradição. Tradição de homens, segundo rudimentos do mundo, e que não seguem a Cristo, como diz Colossenses 2, versículo 8, na parte final do versículo. Tradições que são humanas, que na verdade não, não são rudimentos desse mundo, são princípios desse mundo, mas não são princípios da vontade de Deus. E eu tenho certeza, nós queremos acertar com a vontade de Deus sobre a nossa vida. Nós não vivemos a tradição dos antigos, nem mesmo a tradição dos novos. Nós não vivemos nada disso. Nós buscamos viver os mandamentos do Senhor sobre as nossas vidas. Se você entender que aquilo que o Senhor estabelece é o princípio de vida sobre você, você vai com certeza avançar pela vontade dEle. O que você precisa clamar a Ele para que seja retirado da sua vida? O que você precisa clamar? Em que você tem se apegado? Em que você acha que você está certo e Jesus talvez esteja errado ou pelo menos confuso? Em que você, o que você acha? Abra o seu coração nessa noite. Tá colocando em oração agora, feche seus olhos, convidar o grupo já para se achegar. Nós sempre fazemos esse momento, um momento que através dos louvores nós movemos o nosso pensamento em direção ao nosso Senhor, nós movemos o nosso coração em direção a Ele, porque nós não queremos ser cegos conduzidos por outros cegos. É isso que Jesus falou para aqueles homens. Nós queremos ser luz nesse mundo. Nós não queremos ficar andando em escuridão. Nós queremos manifestar a luz de Cristo. desse louvor é muito profundo. Porque é muito difícil a gente assumir que às vezes a gente tem situações na nossa vida que é como terra seca. Isaías, no capítulo 35, ele anuncia a glória do Messias. E às vezes a gente vê aquela situação quando ele fala que o deserto arrebentaria em águas, que aonde havia o chacal uivando, nasceria juncos. E às vezes a gente pensa isso só como um lugar, talvez como Jerusalém, talvez como o povo de Israel, mas a gente precisa entender que a glória do Messias vindo sobre nós transforma a nossa terra seca, a nossa situação seca, presa a tradições, em algo vivo, em algo que floresce. E é interessante que, entre ser um deserto totalmente seco e ser um lugar alagado onde juncos crescem, você tem todos os níveis intermediários. Você tem uma terra em que de vez em quando cai uma gotinha de chuva. Você tem uma terra que lá uma vez por ano chove, ela alaga, mas logo depois seca tudo. Você tem aquela terra que chove constantemente, mas o solo ainda é um solo que a água vai embora muito rápido e não retém muito. Até você encontrar uma terra que retém as águas e ali se torna um lugar de florescimento, um lugar de crescimento. Não importa em qual estágio da nossa vida a gente esteja, não importa se para aqueles homens que chegaram até Jesus foi difícil reconhecer que eles estavam errados e Jesus é que estava certo, eu tenho certeza, para você e para mim não é. Amém? Nós reconhecemos, Senhor Jesus. A razão está contigo, Jesus. A nossa certeza não vale nada. A nossa certeza não significa nada. Senhor, somente a tua vontade, o teu querer, os teus mandamentos, os princípios, ó Pai, da tua vontade. Se a gente puder entender com plenitude, quando nós abrimos o nosso coração ao mandato, ao mandamento, aos princípios da palavra se manifestando em nós, não são regras, não são tradições que nos prendem, porque da nossa vida florescerá, porque a manifestação da glória do Messias nos faz inundar da presença do Espírito Santo. Fique de pé, eu quero te convidar a você cantar esse louvor. A letra está no Data Show. Ele inicia como uma oração que reconhece que às vezes no nosso dia a dia as coisas acontecem. E você fala, ah, graças a Deus, mas às vezes aquilo vai, às vezes, da boca para fora. Mas tem um momento que nós somos chamados a entregar ao Senhor a terra do nosso coração, porque Ele arranca toda planta que não foi plantada pelo nosso Senhor. Ele arranca toda planta que o nosso Pai Celestial não plantou e estabelece em nós as águas de vida que nos fazem florescer. Vamos cantar. Já não passa. seus olhos. O texto de Isaías 35 diz assim: dizei aos turbados de coração, sede fortes, não temais, eis que o nosso Deus virá. Aleluia. O nosso Deus virá. Aleluia. O Senhor Jesus, nesse texto de Mateus capítulo 15, ele finaliza dizendo que é do coração que procedem, é do coração que procede maus pensamentos, adultério, mortes, falso testemunho, blasfêmia, tudo que é de ruim pode proceder de um coração destruído. Mas quando o Senhor arranca o que tem que ser arrancado, e quando as águas dos céus nos enchem, ah, querido, a terra seca se tornará em lagos, versículo 7. E a terra sedenta em mananciais de água. E nas habitações em que jaziam os chacais, haverá a erva como canas de junco. Aleluia. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Então os olhos dos cegos serão abertos, e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão como os cervos, e a língua dos mudos cantará, porque águas arrebentarão do deserto e ribeiro do ermo. Feche seus olhos. Senhor, se algo, Senhor, tem obstruído, Senhor, nossa visão. Senhor, se algo tem obstruído, ó Pai, a nossa audição. Se algo tem obstruído, ó Pai, o nosso andar e falar espiritual, Deus. Se alguma tradição, se algo que tem prendido, tentando nos dificultar de experimentar em Cristo Jesus a plena liberdade, Pai. Eu quero clamar, Deus, nessa noite. Senhor, entra e age, Pai, livrando-nos, Senhor, das cadeias, das amarras. Senhor, em nome de Jesus. Senhor, que o nosso coração seja trabalhado por Ti, transformado em terra boa, transformado em terra que pode produzir, Senhor, em nome de Jesus. Encharca, Senhor, a terra seca, Senhor. Encharca, Senhor, a terra seca, Senhor. Senhor, encharca a terra seca, Deus. Faz, Senhor, tornar em lagos. Faz, Senhor, produzir mananciais de água. Senhor, faz romper, Senhor, ribeiros no ermo, Pai, em nome de Jesus. Dá-nos, Senhor, dos Teus mandamentos e da Tua vontade, Senhor. Santo é o Senhor. Deus, eu clamo sobre a Tua igreja, Senhor, que cada um de nós possa experimentar, Deus, hoje, nessa noite, um pouco mais desse Seu tratar, Deus, sobre nós, porque nós reconhecemos aqui, Senhor, diante de Ti, que somos falhos. Senhor, reconhecemos que não temos a razão plena, Pai, mas precisamos encontrar sustento em Ti, Deus. Fortalece-nos, vivifica-nos, transforma-nos, em nome de Jesus. Senhor, deixa, Senhor, as Tuas águas descer, Senhor, como uma chuva que molha, Senhor, a nossa vida. encharcando, Pai, realmente a nossa terra, a terra do nosso coração, e nos faz, Senhor, produzir em Ti a 30, 60 e 100 por 1, no nome de Jesus. Deixa a água descer, Senhor. Deixa a água descer, Senhor. Deixa a água descer, Senhor, sobre nós, a Tua presença. Santo é o nome do Senhor.